Nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é seu lugar. Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é seu lugar. Cada amanhecer, viver ao lado seu e ver a vida acontecer. Você é um sonho lindo que eu gosto de sonhar. É o meu paraíso, pra sempre vou te amar. Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é teu lugar. Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é teu lugar.